Foi Salvador, uísque de ativista, sinaliza revoque da aeronave no pátio 1, posição 5, livrando frequência, grato, bom dia. Ciente, uísque de ativista, bom dia. Eu chamo o centro Recife na frequência 12545, alterna 12685. 2545, 2085, ótima semana, obrigado, Valdir. Salvador, bom dia, o Gona 021, na informação Fox. Furo 021, bom dia. É, o senhor vai para o Rio de Janeiro, por gentileza, qual a rota que o senhor recebeu no plano de voo? TP350 B9, AP November 857, até Serra Golfe Romeu e AP Zulu 16 Groove. Ok, eu vou checar com o Recife, a rota que eu recebi aqui ainda é antiga, ok? Vou checar com o Recife agora instantinho, 360, o Gol no 021. Ok, na escuta cota 360 pro Rio, o Gol no 021. Turno 021 é o ator Salvador? Prossiga no 021. Porque o centro Salvador, o centro Recife está solicitando que a empresa entre com uma mensagem de CHG, porque parece que o centro tem a rota antiga, ok? Ok, mas for uma companhia, tô pronto, corta o gol no 021. Ok, gente. Torre Gol no 021. 021? Afirma na 021, o senhor pode me confirmar qual que seria a rota antiga? Era a Upper Whisky 50 a rota antiga, ok? Bem grato. Ok, tá pronto a cota já, a autorização, o voo no 021? Cota na 021. O voo no 021 está autorizado para o Rio de Janeiro, Santos Dumont, nível de voo 360, pela rota Upper Whisky, perdão, Upper Zulu 16 até Grufe, após Upper Zulu 14 até Barbacena. Decolando a cabeceira 10, fará curva à direita, com subida da El, após a posição da El voará para a posição Leda e em seguida para a posição Bridge, onde intercepta a Upper Zulu 16. O transponder é o 5526, o controle 1935, Codrige. Autorizado Rio de Janeiro, 360, Upper Zulu 16, Grufe, Upper Zulu 14 até Barbacena. Decola 10, curva direita da El Leda, Bridge para interceptar Upper Zulu 16. 5526, transponder 1935, o controle para o gol 1021. No 612, puxa acionamento, está pronto, no 021. Correto o cotejamento, autorizado puxa acionamento. O centro pede apenas para que o senhor reforce aí ao DOV da companhia para apresentar a mensagem de mudança do plano, ok? Da rota do plano. Ok, será informado, obrigado, senhor. Está autorizado, chamará para táxi, no 021. Torre, o Pioneer 23 na final, estabilizado no ILS1. Pioneiro 23, bom dia, cheque o trem de pouso, o vento é de 130 graus, meia dúzia de nós, altímetro no 012, autorizado pouso na 10. Autorizado pouso, o trem está mais travado. Torre na escuta, Whisky Juliette Serra. Whisky Juliette Serra, aguarde um instante, por gentileza. Sente-se. Pioneiro 23, seu solo 07, autorizado táxi para o pátio militar. Tenha um bom dia, estacionar a frequência lixo. Bom dia, autorizado backtrack para o pátio militar? Afirmativo, autorizado backtrack, suporte livrando. Então, perdeu 23, região backtrack, mas pode aumentar. Obrigado, até mais. Juliette Serra, prossiga para o solo. Senhor, pedindo autorização de reboque do pátio 3 para a posição meia dúzia do pátio 1. Autorizado a iniciar no pátio 3, chame na saída do pátio para ingresso no pátio principal. Sente, senhor. Alugona 021 pro táxi com 37 a bordo, 3:54, Guarulhos. 2:54, Guarulhos, o PAB, por gentileza? 037. Ok, 037. Está autorizado o táxi via Juliette Alfa até o ponto de espera 10, o altímetro no 012. Chame pronto para a decolagem, o Gol no 021. Juliette Alfa no 092 no altímetro, chamar a ponte de espera pronto no 021. Whisky Juliette Sierra, pronto para ingresso. Whisky Juliette Sierra, tá livre o ingresso, reporte ao Tom Reboque no portão 62. Silêncio. Pronto, Gono 0-2-1. Gono 0-2-1, autorizado a linha de decolada 1-0, o vento é 1-2-0 graus com meia dúzia de nós. Livre decolagem da pista, Gono 0, Gono 0-2-1. Juliette Sierra, reboque finalizado, tenha um bom dia. Bom dia.